coração para Alberto Almeida? Passar vários anos vagando, sofrendo aquele problema, que é também um suicídio indireto, o alcoolismo. Então, vamos compreender como a regressão pode ajudar em alguns casos em que são mais resistentes, mais relutantes à terapia convencional. Alberto Almeida chama atenção também que, quando a gente vai fazer a regressão, o espírito Bezerra de Menezes teria dito, através de Divaldo Pereira Franco, que nós temos que ser extremamente competentes, abalizados, porque movimentamos todos aqueles espíritos que estão ligados com aquela experiência do paciente. Então, por exemplo, é muito comum, diz Alberto Almeida, que seus pacientes, quando chegam em casa, veem a mãe passando mal. E ela começou a passar mal exatamente no momento que ela fez a regressão, porque a mãe também era personagem daquele episódio. Ou então espíritos são trazidos para o consultório para assistir à regressão, para serem esclarecidos, doutrinados, para trabalharem aquele conteúdo também. Então movimentamos muitas forças. Imagine que movimentamos até entre encarnados, quanto mais entre desencarnados, que são mais sensíveis. No livro Céu e Inferno diz que o espírito é mil vezes mais sensível do que quando estamos aqui na Terra. Por isso que o sofrimento é, muitas vezes, indescritível. Do mesmo modo também que a felicidade. Nós não temos nem sentidos para compreender a felicidade que os bons espíritos experimentam. Então, meus amigos, é interessante compreendermos e estudarmos mais esse assunto, recordando-nos da afirmativa de Divaldo Pereira Franco, que a terapia de regressão a vivências passadas deve ser realizada por profissionais da área de saúde, médicos e psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, que não deve ser uma prática da casa espírita, que detém, sim, o seu tratamento específico, que é o tratamento espiritual. Passes, água magnetizada, o estudo, a reforma íntima, o estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, a desobsessão. Portanto, devemos deixar com profissionais habilitados. Alberto Almeida atende muitas pessoas que fizeram regressão, por exemplo, em grupo. Regressão com um especialista não bem treinado, não bem capacitado, que deixaram aquele conteúdo em aberto, porque somente lembrar daquela experiência não é, por si mesmo, terapêutico, não. Precisamos lembrar da vida passada, daquele trauma, mas precisamos ressignificá-lo. Precisamos tratar aquele conteúdo. Ah, Nazareno, mas eu tenho tanta curiosidade de saber das minhas vidas passadas. Você tem alguma solução para isso? Tem. Bezerra de Menezes já nos deu. Se você quer saber quem você foi na vida passada ou como você era, basta analisar as suas tendências de hoje, as suas boas e as suas más tendências. Aí você aumenta um pouquinho as más e diminui um pouquinho as boas e você vai ter uma ideia de quem você foi no passado. Normalmente, o nosso passado não é nada recomendável, meus amigos. Tivemos tantos anos de guerras, de conquistas sanguinárias, 600 anos de Inquisição, cruzadas. Então, é também possível que a síndrome do pânico seja sensibilidade mediúnica. Nazareno, o que é que nós devemos fazer? Vamos estudar a mediunidade. Porque na hora que a gente estuda, a gente perde o medo, porque a gente tem medo do que é desconhecido para nós. Aliás, eu gostaria de perguntar aos senhores qual o sentimento, qual a emoção humana primitiva que está por trás de quase todos os nossos defeitos, inclusive dos 7 pecados capitais. E nós poderíamos acrescentar mais 4. Quem se lembra aqui dos 7 pecados capitais?